Nova, chato chegado. 888, tá livre pouso na 10, o vento 140 graus com 9 nós, que é H1015. Ok, com 1015, livre pouso na 10, voo 888. Papaieco, chame torre, 198, decimal 612. 1986, pelo Papaieco. Torre Salvador, bom dia, Papa Tango, Zulu, Papa Eco, 1 minuto e meio para posição rotatória. Tá 3859, visual com gol na curva? Visual, senhor. O 3859 após o Boeing da Gol ali, mantém no zero. A passagem do Boeing da Gol ali, mantém no zero, 3859. Torre Salvador, Papatão, Zulu, Papa Eco. Zulu, Papa Eco, confirma a intenção de pouso não no 7. É, solicito informação, o hangar da Pata, táxi aéreo, é... Via 17, para os hangares ali? É, ela, o hangar da Pata fica mais próximo da cabeceira 17 mesmo. É, a cabeceira, a pista tem aproximadamente 1.500 metros de comprimento, tem condição de pouso, o vento é 150 graus com uma dezena de nós. Afirmo, vai pousar então na 17 para o pátio 4, é isso? Afirmativo, pátio 4. Ok, então o Zulu Papa Eco está livre ingressar na final da 17, reporte interceptando. Reportado. Tan 3859 confirmando a linha e mantém. O gol no 888. No solo aos 29, libere a direita e chame o solo 121 decimal 9. 219, 888. Salvador, bom dia, 1888, librando. 3859, está livre, decolagem da 10, vento é 140 graus com uma dezena de nós. Livre, decolagem da 10, 3859. Juliette, o portão é o 3 do pátio principal, chame antes a Juliette. Salvador, Zulu Papaieco na final da 17, 35. A livre pouso no 7, o Zulu Papaieco, vento 140 graus com uma dezena de nós, é, confirmando, é para o pátio 4, não é isso? Afirmo. Ok, gente, está autorizado pouso. Livre pouso no 7, o Zulu Papaieco. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0, 1.5, reposto estabilizado. 2.000 no 0, 1.5, chama na estável, tá? 3.000, 0.10. Tá 3.859, decolou os 3.1 no controle 19.35, bom voo e bom dia. 19.35, obrigado, até mais. Então. Jete 589, 137 a bordo, 355, alterna com fim. 37, 355 com fim, táxi em frente, segunda direita, a cauda do 57 americano, ponto de espera todos, 86, 1015, no tinto, 5819. Pega a América, 1015, 589, boa. Solo 35221, tá com... Tá com 55 a bordo, autonomia de 3,50, alterna de Salvador, tá pronto para início de táxi. 3859. 3859, suba 360, saída da El, foi pro Adeleda. Ok, pro Adeleda, ascensão 360, é? Correto. Ok, 360, 3859. Terminar Quebec, ainda nessa frequência para ingresso de São 7, 5221 na Trip. A esquerda via Lima e Mike, vai chamar nesta o 5221. Bolo 888, observe 37800 web, na sequência esquerda de LED, portão 3, autorizado. Ok, tá seguindo o web, gol 1888 para o 3. Tá bonito. Perdão, Romeu Vitor 1 no 0. Flores Salvador, 354, 14, informação Juliette. Controle Salvador, 35494, informação Juliette, bom dia. Bom dia, 35494, identifique, vai para Itap, desça para o nível 050. Itap, para o 050, 35494. 1982, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, ajuste no 015. 2015, reportaremos estabilizado, 9. Web 5811, mantenha a ponte de pedra no zero. Será. Controle Salvador, o Papa Romeu aqui no November Alpha para o regresso. Direto Interlagos, no November Alpha, reporte rotatória. Ok, direto rotatória, reportará rotatória onde no November Alpha. Chamar alinhado e pronto na 17. Estabilizando 3602 de volta. Chame Torre 1 no 8 e só meia dúzia. 8286, já volta. É. Odor, muito bom dia. 6250, 10450, informação de 10, Tamari. 6250, identifique, desça para o nível 080, chegada Mari. Vai ser atrás, Mario 625. Torre Salvador, bom dia, 3602, 1,5 de Índia Serra, visual, baixada travada. Fora em pista livre, tá 3602, tem um objeto tomando a posição, prestes a iniciar a rolagem agora. Gente, aguardando, 3602. American 980, airborne at 36, call now departure control 119.35. Have a nice flight and a good day, sir. 1935, American 980, good day, sir. Torre 5221 está pronto na 17. Mantenha, 5221. Web 5811, vento é 1,50 graus com uma dezena de nós, QNH 1015, livre decolagem da 10. Livre de decolagem 10, F589. Morning departure, American 980. Climbing through 2300. Morning, American 980. Climbing to flight level 290, perform Puka departure. A route transition under weather control. Okay, Fuku departure 980, we're climbing to final 290, and I'd like to do transition. Voltando 3602, checando o trem, perdão, trem já checado, livre pouso na 10, o vento é 150 graus, uma dezena de nós, QNHB 15. 105, ajuste, autorizado pouso na 10, tá? 3602. Web 58 no ONU, decolou os 38, chame o controle em 119.35. Tenha um bom voo e um bom dia. 935. 758 no ONU, decolou os 38, bom dia. Bom dia, suba giro 360, a saída da Elvo e Prodileda. Da Elvo na Prodileda, 360, Web 58 no ONU. Rotatória. Mantenha a guarda de ingresso no Papa Eco. É, no solo 39, ao livrar à direita, chame o solo 121 decimal 9. Livrar à direita 219, 3602. 18,6, obrigado. Solo Salvador, Santos, 3602, segurando. INS 10, baixada de trabalho. Salvador, Santos, 3602, segurando. 3602, táxi, Alfa Juliette, partiu no portão 7. Alfa Juliette, partiu no portão 7, Santos, 3602. Autorizado a decolagem, 17-5221. Dois Salvador, gol no 982, baixou e travou na final. No 982, aguarde pista livre, tem a aeronave da Trip iniciando a rolagem agora da cabeceira 17. Obrigado. Dia November Alpha, chame torre 1 no 8 decimal meia dúzia. 1186, ao Indy November Alpha. O total 9911 do terminal de carga pronto para o puxo acionamento. Indy November Alpha? Ativo. Ok, reporte encurtando final do 17, reporte interceptando final do 17, Indy November Alpha. Encurtando final 17, reportará o Indy November Alpha. O gol 982, livre pouso na 10, o vento 160 graus com uma dezena de nós. Livre pouso na 982 na 10. Trip 5221, decolou aos 41, controle 1935, bom dia. Controle 1935, Trip 5221, bom dia, obrigado. O Whisky Golf Kilo vai manter um no 1.500 pés e reportar sobre a rotatória iniciando a espera com curvas à esquerda. Já bata a sua esquerda, né, Zulu Papai? A esquerda tá livre, ingresso, chama pista livre. Fica 980, contact the Steve Center, frequency 126.85, enable 125.45. 2685, American 980, good day. Trip 5221, solicita a liberação da restrição de 4000. Vai passar aqui a altitude, 5221. Confirme. Sim, da restrição de 4000, 5221. Gente, eu tenho dois tráfegos na chegada da área. Que altitude o senhor tem condições de passar? Passar 15 milhas? Exato. 15 milhas a 5 mil pés. Negativo. Mantenha então 4 mil pés de restrição. Manterá 4 mil, 5221. E o 5414, Salvador, se libera da restrição de velocidade após etapa? Afirmativo, 5414, vai manter a Pro 040 para o localizador. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 2 mil pés, reportará o estado do localizador, 5414 com 1500. Correto. Porém, mantenha a Pro 040 a partir de agora para o localizador, a fim de separação com o tráfego de sua companhia. Pro 040, a partir da presente, 5414. T736, autorizado, Salvador, Salvador, até Mateó, autorizado de 090 pela Golf 677, decola da 10, com curva esquerda, saída Conde, controle 10935, 2186, acionado 0261. Neto, liga sinal, chame táxi, sou 0273. T736, liga acionamento, chamada pro táxi. Paulo, bom dia, Gono 982, livrou na Fox. Não, você escuta. 982, explosor, livrou, táxi autorizado, Alfa. Chamante da Juliette para ingressar para o portão 5. Alfa, chamante da Juliette para ingressar no portão 5, Gono 982. Paulo, Salvador. Bom dia, Janela 63, nona autorização, Guarulhos. Em Guarulhos já temos aprovado 36, altímetro 1015, informação é Juliette, aguarde cópia, não vamos ter cópia, mas 3 ou 9. Atirou, aguardando a cópia, ciência da Juliette. 40 graus, uma dúzia de nós. Ok, change livre pouso, engine nome Alfa. 10 vão ingressar no corredor e reportar na rotatória, do Lugo Papá. Trip 5414, veio pro Odiduna e reporte estabilizado. Na Pro Odiduna, reportará estável, 5414. Salvador, bom dia, papapapa Mike, Charlie Oscar, informação Juliette. Mike Charlie Oscar, identifique, desça para o nível 050, chegada a mar e voe pro Oditap. 050 na Pro Oditap, Mike Charlie Oscar. Sim. De voo 360, aeroavia Upperish 50, decola pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida da El Leda, após Leda, direto à posição Bidev, controle 119.35, ator 118.6, acione o código 5455, Xenema 311. 3-0, 3-0, Guarulhos, decolada 10, mantenha a proa 2 mil pés da terceira milha, curva direita na Dael Leda, Bidev, 19-35, controle, 18-62, 5-4-5-5, aciona. Correto, portão 612, chame ponto, chame 3-1-1. Chama. Portão 99, para o Pax, com 5 abordo, até na Natal, 3-5, do Apolo Bia. Em Natal, 0-5, por bem? 0-5 e 3-5, do Apolo Bia. Natal 13505, em frente, segunda direita via Índia, ponto espera no zero, chama a torre 286, altímetro 1015. Tenha uma boa viagem, o total 9911. Segunda direita 186 com 1015, 9911. Agilizar para o pouso? Afirmativo. Ok, reporte então terceira milha da 07, agilizando como possível. Não. Sensação hotel. Vai decolar a partir da interseção, por sua frequência, reporte para o cruzamento da Hotel POB, seria de? 3 a bordo, 0373. 037. Prossegue até o hotel, vai ter uma prosseguição para o 0733. Agora baixado e travado, estava no localizador, Salvador. O trip 5414, complete a aproximação, aguarde liberação para o pouso, informa o tráfego na final da 17. É um beat 58, a 4 milhas da 17, para pousar antes do senhor, ok? Aguarde pista livre para pousar. É, antes já contato na CQS. Está livre, pouso na 17, o vento é 150 graus, uma dúzia de nós. Whisky of Kilo. Total 9911, ponto fora da 10. Total 9911, a linha decola de imediato, confirme. Positivo, a linha decola imediato. Nada, a linha decolar sem parar, o vento é 140 graus com uma dúzia de nós. Total 9911. A linha decola imediato, 9911. Pro 51982. Trip 5414, livre pouso na 10, o vento é 140 graus com uma dúzia de nós. CR 5414. O Whisky Golf Kilo está livre, o táxi até a estação, o solo foi 50, a estação na frequência livre. Yeah. 9911, decolou 50, agradeço a agilidade, bom voo, bom dia, controle 1935. 1935, bom trabalho. CD733 está no ponto de espera da hotel para cruzamento. Gente, mantenha e aguarde o cruzamento. Você é 2733, mantenha e aguarde o cruzamento. Aeronave para o pouso. Está visual com a aeronave do pouso. Para o pouso, você é 2733. Xané. Xané, torre 1 no 8, decimal 62, é o Xané 6250. 6252. Passa 075, 4050 para o Decap, mais. Controle Salvador, muito bom dia, total 9911. Bom dia, 9911, suba o 310, saída Momo. Autorizado, 310 na Momo, total. 7, aproximação, aguarde pista livre, tem um helicóptero decolando da cabeceira no 7 agora, comprou a sul. Tá certo. Tip 5414, seu solo 52, agilize a liberação à direita, chama o solo 121 decimal 9, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, senhor. Trip 5414, livrão. 5414, Tripos, olho voo, remota 14 do pátio principal, 3 da Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, remota 14 no principal, obrigado. Puxa, 6250, tá livre pouso na 10, o vento é 1 no 50 graus, uma dezena de nós. Livre pouso na 10, Puxa, 6250. Mike é com Delta, decolou 53, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935 até a volta, Eco Delta. Mas se chegar antes pra fazer espera lá, tá ciente, né? Positivo, ciente. Controle ao Mike Eco Delta. Foi direto a Buco, o 9911. 9911, direto a Buco, grato. Kilo Oscar Alfa, prossiga. Controle ao Papa Papa Mike Eco Delta. O Kilo Oscar Alfa está livre para ingresso no litoral de Salvador. Kilo Oscar Alfa vai voar até o farol de Itapuã? Até o farol de Itapuã. E a porta do centro da cidade. Gente. Ok. Cruzar o 55 e descida, Mike Charlie Oscar. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado LF Mike Charlie Oscar. 2000 com 1015, autorizado LS, Marcos Calhoca. Controle o Papa Codel. Controle do Golfo Papa, bloqueou Itaparim, fora, está com problema da rotatória. Reporte rotatória do Golfo Papa. É, do Golfo Papa. Marque Eco Delta, prossiga. 1736, autorizado cruzamento. Reportará antes da Juliette, para prosseguir para o saque. Confere 1736. Marque. Está autorizado. Ok, está marcando o meu pé. Delta. T21 decimal 9. 319. VIP 5221, chame Recife. Uno 28 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288, 1260, VIP 5221. Bom dia, obrigado. É. Na, livrando pela Delta, segue o tráfego Alfa Juliet, parte 1 no portão 2. Oxana 6250, livrou na sua escuta. Júnior, 6250, segue o cara Força Aérea Frente, Alfa Juliet, parte 1 no portão 2. Alfa Juliet, portão 2. Deixa a moção. Oxana 6311, no pushback, acionamento no 612. 12, tá passando até da tripla cauda, sentido ingressando no pátio, vai estacionar sua esquerda na remota. Após o tráfego, livre puxa, aciona a chave táxi, 6311. Após a TR, 6311. 5 por 5. Graças.